ficar infinito. E que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora, estamos, meu bem, por um triz, pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz, o mundo acordar e a gente dormir. Dormir pra um dia nascer feliz. Ah, essa é a vida que eu quis, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. É dia e tudo em nome do amor. Ah, essa é a vida que eu quis. Procurando vaga, mora aqui, a outra ali, no vai vem dos teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. Me deixe presente o teu bis, pro dia nascer feliz. É, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Dormir pro dia nascer feliz. É, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Vaga, eu moro aqui, outra ali, no vai vem dos teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. Me deixe presente.